ainda pouco, era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Agora vem à tona, sua ira é intensa, e você deseja saber se há algo que possa acalmá-lo outra vez. Os pássaros, a lua cheia e todo o céu leitoso, e todas as formas da natureza mostravam a grandeza do mundo em lágrimas. Ainda há pouco, era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mergulho. Agora vem à tona, sua ira é intensa, e você deseja saber se há algo que possa acalmá-lo outra vez. Os pássaros, a lua cheia e todo o céu leitoso, e todas as formas da natureza mostravam a grandeza do mundo em lágrimas. Morto com seus companheiros, morto com seus companheiros.